Shake your party and put the crowd to dance. DJ Bruno the Original. Stop to Sinton. O DJ que agita sua festa e põe a galera pra dançar. DJ Bruno, o original do Pará. Simplesmente demais. GDC, galera do comércio sempre saindo na frente nas mídias do Pará. Manda a R15 disparando sucesso.

estado seu single. O DJ que agita sua festa e põe a galera pra dançar. Thank you. GDC, galera do comércio, aqui a humildade fala mais alto. DJ Bruno, o original do Pará, esse é moral. Banda, banda, banda, revolução. A revolução do sucesso. Baby, você não vai atender os meus desejos agora. Vacilei, te peço por favor não vá. Então, fique à vontade. Alô, galera! Aqui quem fala é o Juninho Locutor de Curuzá. Eu também tô com esse DJ que é respeitado no Pará. Vamos lá, meu DJ Bruno, original do Pará. Você está curtindo e dançando CD Marcante Volume 1, produzido e mixado pelo DJ Bruno, original do Pará. Não sei dormir sem ter você, só eu sei como é grande a sua falta. Sempre te amei, agora eu sei. Todos meus pensamentos são seus. O que vou fazer? Qualquer

você tá demais, meu DJ. Aí, DJ Bruno, manda ver, meu DJ. Escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. DJ Bruno, o original do Pará.